Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada. Hoy vamos a hablar de Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes, o lo que es lo mismo, Vinicius de Moraes, que nació hace 101 años, el 19 de octubre de 1913 en Río de Janeiro, y falleció el 9 de julio de 1980, también en la misma ciudad. Es el compositor de la famosa canción Garota de Ipanema. Fue poeta, también fue un estudiante en el cual se instaló en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. También compuso samba, se trasladó a Francia como segundo secretario de la Embajada de Brasil. Ya la bossa nova empezó en el año 58 y tuvo varias colaboraciones, y entre ellas las sesiones de grabación en el café concierto La Fusa, en la ciudad de Mar del Plata, al cual escucharemos hoy algunas de esas canciones. Pero empezamos ya con Vinicius de Moraes, acompañado de Toquinho, en este tema llamado Januaria. Hola, Chiquinho. Essa é pra você. Oi, Chico. Olha, essa é dedicada a você. Estamos curtindo ela aqui no estúdio aqui em Milão. E vou dar uma surpresinha pra você. Toda gente homenageia Januária na janela. Até o mar faz marechinha pra chegar mais perto dela. Pessoal desce na linha e batuca por aquela. Malvada se penteia e não escuta quem apela. E madruga sempre encontra Januária na janela. Mesmo o sol quando desponta, logo aponta o lado dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela. O pessoal se desaponta, vai pro mar. Ahora escuchamos a Vinicius con el tema ¿Onde anda José? E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Thank you.

que vai, não volta ninguém. Ai, nunca mais voltou. Nunca mais, nunca mais. Esse triste me deixou. Pra onde é que vai? Pra onde é que vem? Pra vida que vai, não volta ninguém. Menina bonita que foi para o mar. Menina bonita que foi para o mar. Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá. Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá. Vicente Moraes también tuvo otros temas como por ejemplo Alem do Amor. Si tú quieres que yo no chore más, pede al tiempo que no pase más. Choro tem o mesmo pranto meu, ele e eu tanto. E só para não te entristecer, que fazer canto, canto para que me lembres quando eu. Deixa-me chorar assim, porque eu te amo. Dói a vida tanto em mim, porque eu te amo. Beija até o fim as minhas lágrimas de dor. Eu te amo além do amor.

para ouvir Iemanjá. A cantar na maré, que vai, e na maré que vem do fim, mais no fim do mar, bem mais além do que o fim do mar, bem mais além. Se quiser amor, vem comigo a Salvador para ouvir Iemanjá a cantar na maré que vai e na maré que vem do fim, mas no fim do mar, bem mais além, bem mais além. Ahora viene junto a Toquiño con esta tarde en Itapoá, otro grande que la acompañaba, Toquiño, que ya hemos escuchado aquí en Confidencias en la Madrugada. Un velho calzão de banho, o dia pra vadiar. Um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde tá voando ao sol que há. Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha, uma cachaça de rolha e com olhar esquecido no encontro de céu e mar, bem devagar ir sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã,

passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Ofrecemos a ustedes también porque hincharon tanto por nosotros, ¿no? Y esto jamás olvidaremos. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Tristeza no tem fin, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata. Se acabar na quarta-feira, tristeza não tem fim, felicidade sim. Não tem fim,

a serenata do adeus também do Vinícius. Antonio Carlos Jobim con esta balsa de Eurídice. Seguimos en el especial de Vinícius de Moraes, este artista que fue muy valorado en su momento y reconocido musicalmente, claro que sí. Ahora viene Ornella Baloni, Vinícius de Moraes y Toquinho con este Semáforo Rosso o Sinal Fechado. Olá, como vai? Onde male, e tu, como stai? Tiro avanti, si gira, si corre, lo sai, lavoro, lavoro, ma tu? Me la cavo, sto ancora augurandomi un sonno tranquillo, speriamo. Quanto tempo? Ma sì, quanto tempo? Scusami la fretta, è la legge di tutti gli affari. Ma figurati, devo correre anch'io. Ma quando è che telefoni, quando ci potremo vedere se vuoi? Ti prometto nei prossimi giorni senz'altro ti chiamo. Quanto tempo? Sì. Tante cose sentivo di dirti, ma anche allora dovevo partire. Anche a me viene in mente qualcosa, ma chissà, lascia andare. Per favore telefona prima che poi devo correre a un appuntamento. Domattina il semaforo. Io ti cerco se vuoi. C'è verde, c'è verde. Ti prometto ci penso, ci per penso. Favore, ci penso, ci penso. Addio. Vuelve María Creusa con Toquinho y Vinícius de Moraes con esta Estrada do Sol. É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Estrada do Sol, María Creusa, Toquinho y Vinícius de Moraes. Ahora viene Paulo Berinati y Mónica Salmaso tocando un tema de Vinícius de Moraes como es Cordao de Oro y Berimbau. Thank you.

Que conselho que eu não entendo, para mim é agouro. Esse é o nosso amigo Guimarães Rosa. E para finalizar esta especial Confidências na Madrugada, vuelve de novo Vinícius de Moraes e Baden Powell com este Tempo de Amor. Poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Ah, bem melhor seria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar, mas tem que querer pra poder amar. Pai, não liga na mão. Pai, não quer mais dizer amor. Pai, não existe coisa mais triste que ter paz, que se arrepender, que se conformar, que se proteger. O tempo de amor é tempo de dor. O tempo de paz não faz nem desfaz. Ai, que não seja bem. Quando outro amor morreu. Ai, não existe coisa mais triste que ter paz. Isso é arrepender. Que se conformar, que se proteger, de um amor amar, que se arrepender, que se conformar, que se proteger, de um amor amar. Ah, bem melhor seria poder viver em paz, sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Ah, bem melhor seria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Mas tem que sofrer, mas tem que chorar, mas tem que querer pra poder amar. Pai, não liga na dor. Pai, não quer mais dizer amor. Pai, não existe coisa mais triste que ter paz, e se arrepender, e se conformar, e se proteger, e o amor amar. O tempo de amor é tempo de dor. O tempo de paz não faz nem desfaz. Paz que não seja Deus. O mundo onde o amor morreu. Paz, não existe conformar e se proteger de um amor a mais, e se arrepender e se conformar e se proteger de um amor a mais, e se proteger de um amor a mais. Con este tema finalizamos el especial de Vinicius de Moraes en Confidencias en la Madrugada en rfcradio.es. La buena música no termina a las 24 horas del día en rfcradio.es.